Portal do Arrocha. Quanto tempo longe de você, a paixão ainda está em mim. O que eu quero agora é vencer. Medo de te perder, apagar as mágoas e os erros do passado. Você me ensinou o dom de amar, me acolheu, me fez flutuar. Quero ouvir você dizer pra mim que nunca me esqueceu. O que me importa agora é só você. Bye.